Ficou sério, hein? Começa, Giba! Começa, DJ Gilberto! Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão! Especial Midback! Entre no clima, aumente o volume e boa viagem! Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Bota pra cantar, vai! Bota pra cantar então! Você pediu Midback? Então toma Midback! Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Vai me enterrar na areia? Não! Vou atolar! Vai me enterrar na areia? Não! Vou